Cáusate mucho. Agora muito mais. Venho Corsa Teimoso, organização de Ney, apoio Car Películas e Lava Jato do Luiz. Produções e mixagem DJ Elias Concordiense, o original do Pará. O original do Pará. Teimoso, papai chegou. Produção e mixagem de Jeguinha a todo o Brasil. Teimoso, papai chegou! Agora eu quero ver as novinhas dos pais.

vai sentar por cima. Que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com a tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com a tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Sente o grito do meu águia, sente o grito do meu águia. Vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada. Vem meu Corsa Teimoso, organização de Ney. Olha outra águia, tu já sabe o meu segredo. O bico tá afiado, olha a garra nos teus peitos. Aqui tu tá ligado, poderoso vai pressão. Toca tudo digital, estremecendo o paredão. O André batidão, sincroniza nesse pit. O uísque tatuado e as novinhas no swing. É o Léo das marcantes, o DJ mais badalado. Comanda nesse águia com Beto considerado. Ela tá de DR pra poder ficar na fita. Na organização, vem com o Rafael Dias. É o Ultra Águia, eu tô me balançando. É o Ultra Águia, eu tô me balançando. Toca tudo digital, sobrevoando e vai bicando, sobrevoando e vai bicando, sobrevoando e vai bicando, sobrevoando e vai bicando, sobrevoando e vai bicando. Vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada. Vem fazer o símbolo do poderoso Ultra Águia. Vem fazer o símbolo do poderoso Ultra Águia. Este é o DJ Lohan. MC Biel BH. Sente o grito do meu águia, sente o grito do meu águia, sente o grito do meu águia, sente o grito do meu águia. Vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada, vai levando uma bicada. Outra águia, tu já sabe o meu segredo. O bico tá afiado, olha a garra no teu dedo. Eu adoro o Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. O Corsa Teimoso vai te pegar e te devorar. Concorrência. Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Só posso ver a isca mavelhando. É o crocodilo Prime gigante que tá chegando. Respeita, são os DJs que você respeita. Não se garante, então não é feita. No comando tem o Neto, ministro das promoções. Patrese, Marlon Beat e também de New Pressão. E o DJ Gordo, que vem aí, trazendo novidade pra todo mundo curtir. E aí, meus caçadores, agora é com

Corsa Teimoso, papai chegou. Este é o Corsa Teimoso, batendo forte, proprietário Dinei. Produções e mixagem DJ Elias Concordiense, o original do Pará. O original do Pará. Eu não consigo aceitar o fim da nossa relação. Preciso e vou superar. Mensagem que me revelou que não existe mais amor. Não creio que se arrependeu. Agora já aconteceu. Não pense que vou me vingar. Não quero ficar por ficar. Eu quero acordar sozinha, mas dormir acompanhada. Eu já tive muitos planos. Agora o plano é infalível. Um link pra anestesiar. Meu coração fica sensível. Tá, meu bem? Eu vou por a culpa na infelicidade. Eu quero beber a tal da saudade. Ei, DJ Fabrício, o incomparável. Toca a canção pra me dar vontade. Vontade de beber. Voltei. Fruto sensual. Eu vou por a culpa na infelicidade. Eu quero beber a tal da saudade. Ei, DJ Fabrício,